contactez le 02 38 43 48 00. Quem é que nos ajuda noite e dia?

Ora, pois então, a vida é bela na Rádio Arc-en-Ciel. E então, quanto ao nosso tempo, vamos ter um ótimo dia hoje. E vai estar, ora, temos já de manhã 13 graus e durante o dia 20. E vai estar um super dia. Ora, para quem trabalha, muita coragem. Para quem viaja, muita coragem. Quem anda nas estradas, que façam muito cuidado, porque isto, para a gente perder a vida, é um segundo na vida. E então, para todos os doentinhos, quem está hospitalizado, quem está em casa também, que tratem muito bem de vocês e que tenham muita, muita saúde. E então, eu também vou passar aqui um muito bom dia ao nosso amigo Florão, que é o que nos grava as nossas emissões, todas as emissões, é ele que nos grava e vocês podem ouvi-la no Facebook. Ora, então vamos continuar com mais a nossa música, e desta vez continuamos então com esta linda voz, que já ouvimos duas canções dela, com a Agatha. E vamos ouvir então Agatha, Está Bonito. Mas quando Ora, e continuamos então com a Alma Latina, Os Olhos Verdes. Ai, que lindos olhos verdes. Então vamos à escuta. Aqueles olhos verdes me fazem sofrer, fazem sonhar, vão me enlouquecer. Vivendo de saudade está meu coração, recordação que me traz você. O que fazer agora tão distante assim, tão longe de mim, os seus olhos estão. Seu rosto da memória já não sai de mim, eu sofro assim, pobre coração. Olhos verdes, onde estão? Sonho lindo que acabou. Bate forte, coração. Essa saudade me deixou. Olhos verdes, onde estão? Sonho lindo que acabou. Bate forte, coração. Essa saudade me deixou. Teu lado eu passei, hoje eu recordei, como é bom lembrar. Saudade dói no peito, eu fico a pensar. Tô contando as horas pra te encontrar. Olhos verdes, onde estão? Sonho lindo que acabou. Bate forte, coração, essa saudade me deixou. Olhos verdes, onde estão? Sonho lindo que acabou. Bate forte, coração, essa saudade me deixou. E continuamos então com a Amália, hoje a gaivota. É uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Que perfeito o coração. Meu coração.

E continuamos então com o Broa de Mel, Não Te Vás, bonita canção. Não te vás. Ora então, como estamos no tempo dos morangos, vamos ouvir a canção O Canta Bahia Morangos do Nordeste. Estava tão tristonha quando ela apareceu. Seus olhos se fascinam logo, estremeceu. Os meus amigos falam que eu já estou demais. Só somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que eles falam que eu sou sonhador. Pra mim, ela é um morango aqui no Nordeste.

bota abaixo, bota acima, bota abaixo, bota acima, bota abaixo, bota acima e bota abaixo. E bota acima, e bota abaixo, e bota acima que já tá tudo por aí. E bota acima, e bota acima, e bota abaixo, e bota abaixo, e bota acima que já tá tudo por aí. Então bota acima, bota abaixo. Então eu vou passar aqui uma canção que é para um amigo meu, Carlos de Chatanoff, celular, que vai em viagem para o trabalho, e dizer-lhe que quer ouvir uma cançãozinha, e para todas as pessoas que o conhecem, não esquecendo o Cessaruga de Chatanoff, e para todos os animadores, e de minha parte, desejo-lhe um ótimo dia. Então vamos ouvir uma canção que é do Toca e Dança, Olho Vira. Olha, ouvir a moda continuamos então com a Cláudia Martins e Jorge Ferreira. Ora, espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Então estou na presença de Lourenço até ao meio-dia. Estamos então com mais uma emissão, o fim de semana à porta. E esta será a última de junho, que sexta-feira próxima já são o 2 de julho. Parceira, lá todo dia parceira, com quem hoje vou cantar, com umas quadras à maneira. Aqui com esta minhota, aqui com esta minhota, que gosto e não receio. garota. Deixa ficar o brinquedo, deixa ficar o brinquedo, pois ele tem sua norma. Pois ele tem sua norma, vai tratando dele sem medo, para o dia sempre em forma. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. E continuamos então com Cristina Sá, companhia de Sou do Norte. Ora, então, quem é do Norte, muito bem, somos do Norte, somos do Norte. Continuamos então com Cristiana Sá, tocai na gaita, mas atenção, cuidadinho com tocar na gaita, podem tocar na gaita, mas muito cuidado. Tu cai na

começar o dia a dia. Manda com jeitinho o teu passo de alegria. É dia de festa, vamos lá dançar, Maria. O baile começa, vamos todos a virar. Anda cá comigo, vem dançar o vira-vira. Manda com jeitinho o teu passo de alegria. É dia de festa, vamos lá dançar, Maria. O baile começa, vamos todos a virar. Anda cá comigo, vem dançar o vira-vira. Manda com jeitinho o teu passo de alegria. É dia de festa, vamos lá dançar, Maria. O baile começa, vamos todos a virar. Anda cá comigo, vem dançar o vira-vira. Manda com jeitinho o teu passo de alegria. É dia de festa, vamos lá dançar, Maria. O baile começa, vamos todos a virar. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Ora, pois, para vir sócio da Rádio Arc-en-Ciel, vocês chamem a rádio, passem por aqui, por a nossa rádio e inscrevam-se. 20 touros por ano não é nada. Ora, eu tenho aqui uma pequena informação a dar, que é da parte da Rádio Arc-en-Ciel, é à la recherche de trois animateurs en langue française. Un animateur, une animatrice, accordéon français. E se para pensar, o nosso amigo Michel, de Michel que ele partiu, e on cherche un animateur para faire le accordéon français au dimanche après-midi. E un autre animateur de musique moderne, musique et d'aujourd'hui. Et le troisième animateur ou animatrice, musique de nos régions. Et também tenho aqui um anúncio que é da parte da Rádio Arc-en-Ciel também, en disant qu'il y a o Tony Carreira no Zénith d'Orléans no dia 21 de 1 de 2022. A Rádio Arc-en-Ciel é partenaire de ce événement. Pois, mas o Tony Carreira teve um infarto ontem, mas já está a curar e muito bem, já está a ficar bom. Pois vocês podem contar com ele, talvez, para fazer o programa que ele tem a fazer no dia 21 de 1 de 2022. Ora, vamos continuar então com a nossa emissão e vamos continuar com Dinis Cruz com um passeio a Portugal, que já muita gente está a pensar em Portugal para o mês que vem, lá para a semana já, eu acho que já vai começar a ir pessoa lá abaixo de férias. Então vamos ouvir Dinis Cruz, passeio a Portugal. De Lisboa por Santo, ó terra, deixei de boa, de paz, de amor e de encanto, ó terra, deixei de boa, de paz, de amor e de encanto. Fui ao Minho e Portimão, à Veio, Porto e Bragança, deixei meu coração no olhar de uma criança, deixei meu coração no olhar de uma criança. Coimbra fui visitar, Setúbal e Santarém, a Fátima fui pagar uma promessa também, a Fátima fui pagar uma promessa tão bem. Madeira eu adorei, como tu não há igual, é por isso que te chama viagem, as novilhas dos Açores. Agora vou dar passagem às novilhas dos Açores. Se o meu destino é assim, tão negro, negro, negro, negro.

chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Ora, vimos de ouvir Mulher Chorona, que foi pedido do César Hugo de Châteauneuf-sur-Loire para a equipa de caçadores, e não esquecendo o Télio e para todas as pessoas que o conhece, e desejando um bom dia. Ora, então, e continuamos com a nossa música, e como estamos no verão, vamos ouvir o José Malhoa com uma canção, Amor de Verão. Aí hoje está muito bom, está um rico dia de sol, sim senhora, que eu estou a vê-lo aqui a bater no Velux, tá, deve estar bom aí fora. Mas ainda está muito longe. Tu irás partir, tu irás partir. Tu irás para longe, tu irás embora, ficarei sozinho. A tua procura na areia da praia, sem ver o caminho. E continuamos com Jorge Ferreira, a portuguesa mais linda. Quem é que diz que a portuguesa não é bonita? Quem disse é que não é bonita não conhece mulheres. Se há um sorriso, esta mulher me deixa...

trabalhar. Na saída faz sempre fita, mas quando me vê chegar, arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ai, que sofre se tu queres ser bonita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ai, que sofre se tu queres ser bonita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ai, que sofre se tu queres ser bonita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ai, que sofre se tu queres ser bonita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. A mulher que tem pelos na venta será sempre uma esquisita. É andar na sabarulhenta. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ai, que sofre se tu queres ser bonita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ai, que sofre se tu queres ser bonita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ai, que sofre se tu queres ser bonita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ai, que sofre se tu queres ser bonita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ora, e continuamos então com as nossas dedicatórias. Tenho mais uma dedicatória última. Então é da Madame Brites para seu filho Sérgio Brites e para todos os doentinhos do mundo, que ela deseja muita, muita saúde e também não esquecendo o animador. Então, da minha parte, o meu muito obrigado e desejo-lhe um ótimo dia. E também para toda a sua família, para os seus filhos, sua filha, e que deseja um ótimo dia. E vamos ouvir então, espero que seja do agrado dela, vamos ouvir então o Bandalusa, Morena, Ai, Ai. Perder tempo que está dentro e dentro fora e consultar a tristeza.

Ora, 11 horas e 52 minutos e estamos quase na nossa reta final e com mais uma emissão do fim de semana à porta. E então vocês estiveram na presença de Lourenço. Ora, e hoje somos sexta-feira, 25 de junho de 2021. Então vou passar aqui mais uma cançãozinha que tem por título Conjunto Maria Albertina, o Imigrante. E isto então é para todos os imigrantes nossos que estão cá, de Portugal e entre a França, e todo mundo, e por todos sete cantos do mundo. Há muito imigrante português por aí fora. E então vamos ouvir o Conjunto Maria Albertina, o Imigrante. E já há muitos imigrantes a pensar nas férias, que para a semana que vem já é julho e já há muitos que partem. O que desejo é que quem vai antes que tenha uma boa viagem para todos e que gozem bem. Pois é, meus amigos, e é com esta música que eu vou vos deixar, e foi um imenso prazer estar aqui com vocês esta manhã. Muito, muito obrigado às pessoas que me telefonaram, e eu desejo um ótimo fim de dia, um ótimo fim de semana, e estaremos cá então na sexta-feira próxima, se Deus quiserem. E eu desejo muita, muita saúde a todas as pessoas que escutam a nossa rádio, a Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, estarei cá sexta-feira, no dia 2 de julho, para mais uma emissão, um fim de semana à porta. E cá estaremos, espero que vocês estejam todos também aí desse lado, e bem de saúde. Então vamos daqui a pouco ficar com a RTP Internacional. E ótimo dia e bom fim de semana. Ora então, vamos deixar com a RTP Internacional, e um ótimo fim de semana e tudo de bom para todos é que eu desejo. E até sexta-feira, se Deus quiser. 18.